altar. O Espírito do Senhor está aqui neste lugar. É fogo, é fogo, é fogo em volta do altar. O Espírito do Senhor está aqui neste lugar. E quem quiser se envolver neste calor, é só vir aqui na frente pra buscar o meu Senhor. Na minha boca sinto um gosto de mel, na boca do inimigo ele amarga como fel. É fogo, é fogo, é fogo em volta do altar. O Espírito do Senhor está aqui neste lugar. É fogo, é fogo, é fogo em volta do altar. O Espírito do Senhor está aqui neste lugar. E a igreja se levanta com fervor, pula, canta, dando glória, agradece ao Criador. E o Espírito Santo está aqui pra batizar, está quente como brasa aqui em volta do altar. É fogo, é fogo, é fogo em volta do altar. O Espírito do Senhor está aqui neste lugar. É fogo, é fogo, é fogo em volta do altar. O Espírito do Senhor está aqui neste lugar. Neste momento vou pedir para vocês muitas glórias para Jesus, só Ele é o Rei dos Reis. Vou dando glória ao Deus de Israel e saber que qualquer dia nos veremos lá no céu.